alterna 126.85. 2545-1685, bola 924. IP 5240, desça para 2000 pés, altitude 011, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 2000 pés, 011, reportaremos estabilizado, IP 5240. Azul 4196, complete nosso procedimento LS, me torne na frequência 118.95. 895, ok, obrigado, boa tarde. Bom pouso. Torre Salvador, Azul 4196, boa tarde, estabilizados o ILS da Delta. Boa tarde, 4196, gente do tráfego avistado, baixou o tambor? Repito no zero, então, machado travado, vento 100 graus, 162 de nós, altinho no zero, 11 pouso autorizado, 41 no meio da azul. Pouso na 10, 416, só confirma a intensidade do vento? 16, 16. Ok. IP5240, informa o tráfego próximo à duna, mantendo 500 pés, opção 44, não irá interferir na sua aproximação. Ciente, IP5240, tem o mesmo de casa. Sinal 754, Chan Centro, Recife, na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, boa tarde. Boa tarde. 541 no menos solo 35, direita via Foxtrot 1219. Vai te dar um pouquinho embaixo da transmissão, checar o equipamento por gentileza e pode sintonizar o solo. Tenha uma boa tarde. Obrigado, tudo em nós. Segmento LS, eu me torno na frequência 118.95. 118.95, vou chamar o 355240, grato bom trabalho. Boa. Gol no 600, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2685, obrigado, gol no 600. Salvador? É o 35240 na final. 5240, sete tráfego, avistado, baixou travou? Baixou, travou o 35240. Pista no zero, ponto autorizado. Vento de 1,00 graus com 18 nós, 1011 no tinta. 1011, 5240. Juliette Romeu. Eu siga. Juliette Romeu, prossiga. Controle, mais Juliette Romeu, agradece a colaboração. Vai livrar agora, vai afastar de duna, segue para o elevador lá no céu, ele vai manter lá sobre o voo. 500 pés e permanece na fila. Aqui, Juliette Romeu, sim. Bravo Kilo Whisky, mantém-se condições visuais no 1500 pés, corredor Veracruz, reporte através de Paris para ajuste no 091. Cinco, dois, quatro, zero, solos, quatro, zero, direita, 1, 2, 1, 9, 1-2, 1-2, 1-9, vai chamar com 3-5-2, com 7. É 13-5 autorizado, puxa, porra, táxi. Alô, Salvador, uma boa tarde, é 3-5-2-4-0. 3-5-2-4-0, boa tarde, taxi Aquilo, passe 3, atento ao sinalizador. Aquilo, passe 3, contato 3-5-2-4-0. Abraço aqui, Luiz, que é controle. Torre rotatória da presente, abraço aqui, Luiz. O 5-2-4 dessa informação chegou agora, que é a indicação posição 06, pode ser. Ok, ciente. Só fazer um compadrizador agora, 5-2-4-0. Da Mike Quebec, mantenha-se visual, autoridade de ação, reto, posição rotatória da presente posição. Sonar 6315, sempre 67 a bordo, a nossa autonomia de 4 horas, ao pé no Galeão. Confirma para o B, 103 a bordo, 6315, taxi índio, multipara torre 295, que nega 10111. Sente o POB 166. 1-6, graças. Tá mantendo... próximo de Mike, Juliette e Romeu. Então, Mike Quebec copiou a transmissão do Mike, Juliette e Romeu? Mantenho aqui. E atento ao tráfego que está na nas proximidades devido ao elevador Lacerda. Passando através tudo o aeródromo de Vera Cruz, a 2 minutos e meio de passar a sua direita ou à esquerda, não sei para que lado está o nariz do helicóptero. Marca, vai passar pela sua direita. Mike Juliette Romeu, prosseguindo o visual. Para o solo, prossiga. Boa tarde, autorizado aliar e decolar, pistão no zero, 90 graus, 15 horas. Ali decola, 63. Para o táxi direcionar, corredor Axame, o PRJ Lati, decola a curva direita visual 025 acionado. Como é que é coordenada para acionamento de táxi, torre 18, decimal 95? Eu não entendi, você ia confirmar? Para o Mike Eco Delta, para acionamento e táxi, está direcionado, para o táxi, chame torre 1895. 1501 para acionamento, 142. Doutor, acionamento 6142. Para o solo, confirme. Acionamento 6142, posição 1 para acionamento. Estou agora. E agora sim, eu carro corrido no fundo aqui, livre de acionar, acho que tá. Bota aí, tá. Oceané 6315, decolado aos 49, chama o controle em 119.8. Controle 198, obrigado, 63. Controle, Salvador, Oceané 6315, boa tarde. Boa tarde, Oceané 6315, este é o controle. Está sob vigilância e voa direto Leda. Direto Leda, 6315. Bravo que Luiz, que chama a torre 118.95, Bravo que Luiz. Boa tarde. Papatango Bravo, que Luiz, com ajuste no 010, o vento 090 graus, 15 nós, reposta 3 milhas da 17, Bravo, que Luiz. Romeu ciente, mantenha-se visual, chamando a torre em 118, decimal 95, mantendo o lindo litoral. está com campo à vista, o Victor Mike Beck. Quebec, chame torre 118-95. 286, obrigado, senhor. Papapá, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, boa tarde, o ajuste na 090, vento 100 graus, 189. Aposto no farol de Chapuã. 1090, ciente das condições de vento, passou agora através do parque de Ituaçu, solicita a proa de Tinga. Confirme? Está passando através de Pituaçu, estado é, locado 0115, solicita Itinga. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde, você já recebe como número 2 de pouso na 17. Confirme visual contrário 150 para pouso na 17, na final. Ainda negativo, senhora, seria a posição dele? Ele está aproximadamente 2 milhas da cabeceira 17, à sua direita. 7, a visual tem condições de prosseguir como número 2. 7, Vitor Mike Quebec. O Mike Direct é o número 1, registrado, desautorizado da presente Itinga. Confirme? O Mike Direct, o meu paciente do seu traço, senhora, desautorizado, agora já a próxima prova de Itapuã solicita prosseguir para Itinga. O Mike Juliette Romeu está visual com dois chaves se aproximando para 17. Afirmo. Ciente, mantendo a separação visual com os mesmos autorizados. O vento 090 graus, 199, ajustando 090, o Mike Juliette Romeu. Grato, Romeu. O Bravo que Luiz escreve pouso na 17, o vento 090 graus, 199. Livre pouso na 17, o Bravo que Luiz, que o vento 090 graus, 199. Mike Juliette Romeu só tentando aproximar para o eixo da autorizado no solo ao 54, autorizado liberar na Quebec. Torre Mike Juliette Romeu agora vai iniciando o cruzamento. Frente Mike Juliette Romeu autorizado o cruzamento da final da 1-0. O Mike Juliette Romeu, ok, eu tô com o minuano da DEI, que vai aproximar para a final da 17. Inicialmente mantém o setor e aguarde o sobrevoo de Tinga, ok? Vai então aguardar, vai, já cruzou a sua cabeceira 1-0 e vai aguardar para Itinga. Estimativo, mantenha a vertical do shopping, aguarde a Itinga, trato no minuano final piso no 7 para pousar, ok? Grato. Mike Quebec, final de 3 milhas, senhor, no 7. Vitor Mike Quebec, livre pouso no 7, o vento 090 graus, 189, informa o tráfego à sua direita, fazendo sobrevoo sobre o Salvador, Norte Shopping, no United States, no seu pouso. Certo, livre pouso no 97, Vitor Mike Quebec. Corre, boa tarde, Oceania. Oceania 6142, autorizado, a linha decolar 10, vento 090 graus, 1:00 PM. Mike, é cuidado, chame Torre para o táxi. 1-8-95. Mike Juliette Romeu? Confirme. O Mike Juliette Romeu, tô visual contrato, vou aproximando para o 1-7. Autorizado prosseguir a retaguarda do mesmo? Autorizado prosseguir a retaguarda do mesmo, o vento 090 graus, 14 nós, o Mike Direct Romeu. É, Mike Direct Romeu, informará no sobrevoo de Xinga. Tiago Delta, aguarde para o táxi. No 5 passou 140, chama Recife, em frequência 125, décima 1. M3 no 5. M3 no 5. Passou 140, Recife, 125, décima 1. 2 ficou no Recife, obrigado, M3 no 5. O Bravo que Luiz irá seguir a nave à sua frente, acabou de pousar na T7 e reporte pista livre. Oi, Mike Juliette, Romeu. Juliette, Romeu, tenta suas pousas na 17. É, senhora, tá já no local de sobrevoo, totalmente condicionado e ciente dos seus tráficos. Se quando autorizado, permanece e, caso necessário, afasta para não interferência da 17, ok? Mantenha o setor e na escuta permanente da torre e aguarde seus pais. Grato, Romeu. Mike, é que o Delta tentando desenhar a para ingressar no pátio 4, o ajuste no 010, após ter passagem às 2 e após o ponto de espera da Oscar. O que o Delta confia em PLB? Gente. Torre, mais Juliette, Romeu. Juliette, tá bem próximo do eixo da 17, senhora, vai permanecer aqui até o momento em que é autorizado, ok? Permanente na sua. Inicialmente, no próximo 10 minutos, não tem nenhum trato, vou informar para pouso na 17, mantém minha escuta e reporte quando estão suas para pouso. Cliente, agradece, Romeu. 142, boa tarde, contato radar direto Cuca, vigilância. Direto Boca, 6148, é o controle, desce para 3000, direto Duna, vigilância. Duna 3000, boa tarde, 6148. 6148, afirma. Ah, direto Duna 010. Eu tenho então 010.